Hoje tratamos aqui, com o ato simbólico, simples, que há pouco aqui assistiram, de realizar a aposta no interior com atos concretos, com realizações concretas e não com palavras ou com promessas vãs. A nossa aposta no desenvolvimento do país materializou-se neste ano com a implementação em todo o território, mas também aqui no interior do país, de um conjunto de apoios ao investimento privado e ao investimento público sustentados no Portugal 2020. Ao longo do ano 2016, a resposta das nossas empresas permitiu que todos os concursos que foram lançados de apoio ao investimento privado batessem recordes em relação à procura nos últimos 10 anos para apoios comunitários para o investimento privado em Portugal. E ao longo do ano 2016, também desbloqueámos, porque tínhamos que desbloquear, o Portugal 2020 no que respeita ao apoio ao investimento público. Quando chegámos ao governo há pouco mais de um ano atrás, não havia um único concurso, ao fim de 2 anos do Portugal 2020, não havia um único concurso para apoiar o investimento público de proximidade, fosse ele no litoral, fosse ele no interior. O investimento de proximidade na recuperação das escolas, dos centros de saúde, da reabilitação urbana das nossas cidades ou das nossas vilas, não tinha qualquer apoio disponível a que as câmaras pudessem candidatar há um ano atrás. E o Portugal 2020 já levava 2 anos de execução. Com o trabalho que fizemos, pudemos disponibilizar bem mais de 2.500 milhões de euros de apoios para as câmaras se candidatarem, para poderem realizar esses investimentos em todo o país, e hoje já temos centenas de milhões de euros de candidaturas aprovadas e centenas de obras em curso por todo o país. É assim que se desenvolve o território, é apoiando o investimento privado, mas é também apoiando o investimento público, que faz sentido, que faz falta, o investimento que promove a igualdade de oportunidades, seja entre os mais ricos e os mais pobres, seja entre aqueles que estão no interior e aqueles que estão no litoral. E foi isso que estivemos a fazer ao longo do último ano. Mas sabemos também, e era uma realidade pesada, uma herança pesada, deixem-me lá dizer assim, e quando falo enquanto Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, falo enquanto político. E assumo no meu discurso político que de vez em quando é preciso falar das heranças pesadas que recebemos. E uma delas foi uma visão estreita. Uma visão curta sobre o desenvolvimento do território, que era a visão que dizia que o investimento na rodovia, no apoio ao desenvolvimento de algumas estradas, de algumas infraestruturas rodoviárias, era um investimento que até reduzia o PIB do país, até punha o país a andar para trás. Essa era a visão que nos legaram e que se materializou no Portugal 2020 e que fez com que o Portugal 2020 não só considerasse que investir no apoio a algumas estradas era pôr o país a andar para trás, como, ainda por cima, chegámos à situação em que não tínhamos realmente um euro no Portugal 2020 para apoiar esse investimento rodoviário. E, portanto, conscientes, obviamente, e acho que todos temos essa consciência, os que estão aqui, os empresários, mas todos aqueles os responsáveis de instituições públicas que aqui estão, temos hoje consciência de que o país não tem os recursos que lhe permitam realizar investimentos de várias dezenas de milhões de euros sem apoios comunitários. E, portanto, olhámos para a situação do país e priorizámos exatamente um conjunto de obras que podemos fazer com os recursos do Orçamento de Estado, com as limitações que ele tem, e demos prioridade exatamente à segurança e ao investimento que aproxima as áreas de localização empresarial dos portos, das grandes vias, para potenciarmos o crescimento económico, para potenciarmos o investimento e o emprego. E, Sr. Presidente, um ano passado, aqui estamos para consignar a obra da Nacional 17, que também vinha sendo prometida, mas que nunca mais se realizava, pois essa obra agora vai-se iniciar. Definimos assim essa prioridade clara: segurança e proximidade ao investimento, proximidade ao emprego. E com isso avançamos com esta obra, e do nosso ponto de vista, há tempo demais devia ter sido realizada, até pelos fatores e pelas bolas vermelhas e laranjas que ainda há pouco o nosso Presidente aqui nos pôde apresentar. Uma obra que tem um total de 17 km de extensão, mais de 2 milhões de investimento, e é são estes as obras que hoje podemos fazer com os recursos nacionais sem o tal apoio comunitário disponível, uma grande reparação, uma reparação profunda da Nacional 17, que há de aproximar a Oliveira do Hospital um pouco mais do desenvolvimento e, sobretudo, aqueles que circulam na Nacional 17 falam com mais segurança e as empresas que aqui estão instaladas com mais proximidade ao desenvolvimento, à exportação, que é, ao fim e ao cabo, o seu desígnio. Mas faremos mais. O Sr. Presidente falou aqui de questões concretas, de avanços concretos. Nós próprios queremos aqui deixar também compromissos concretos. Lançaremos os concursos necessários para irmos um pouco mais longe. Porque sabem que me surpreendeu também que tanto se tem falado do IC6 ao longo dos anos, tantas promessas aqui foram feitas, e o Sr. Presidente, talvez por alguma, eu diria, por alguma parcimónia, não o identificou, mas eu quero identificar. Pois foi mesmo, falou de um secretário de Estado, pois foi um secretário de Estado do governo anterior. Foi o secretário de Estado Sérgio Monteiro que andou a dizer nesta região, e andou a dizer à região da Serra da Estrela, entendam-se lá que nós arranjamos o dinheiro para o IC6. Pois bem, os autarcas da região entenderam-se e o dinheiro não apareceu e a promessa do governo anterior não ficou cumprida. Mas é pior do que isso. É que nós nem projetos encontramos nas estradas de Portugal, nas infraestruturas de Portugal, para realizarmos essa obra. Nós não encontramos a análise de custo-benefício que é necessário fazer para poder realizar essa obra. Nós não encontramos o relatório de impacto ambiental que é necessário para um dia realizar essa obra. Pois o que eu vos quero dizer é que era o mínimo que eu tinha que fazer, que nós tínhamos que fazer, para além de realizarmos a reparação, a grande reparação da Nacional 17, foi determinar à Infraestruturas de Portugal que se lance de imediato os concursos para a realização dos projetos definitivos, como o Sr. Presidente aqui disse, que se lancem os estudos de impacto ambiental que têm que se lançar depois desses projetos concluídos, que se faça a análise custo-benefício, porque mesmo que hoje houvesse dinheiro neste país para realizar a parte do IC6, que os senhores Presidentes se entenderam e consideraram prioritária, é preciso dizer com esta clareza, mesmo que houvesse fundos comunitários, e foi a responsabilidade política do Governo anterior que determinou que hoje não haja fundos comunitários para esse investimento, mas arrastaram também os pés nas condições preparatórias desse investimento. E, portanto, paramos com essa realidade e, Sr. Presidente, enquanto tratamos de obter as condições de financiamento para a realização da obra, e também já falarei disso, vamos pelo menos realizar já os projetos e arranjar o recap, arranjar a análise de custo-benefício, garantir que os projetos definitivos ficam disponíveis para o momento em que o custo de financiamento e que o financiamento da obra possa realizar. Com isto, estamos a trabalhar com seriedade. Eu não estou a dizer que os outros não são sérios, não é isso. O que eu estou a dizer é que esta é a minha forma de trabalhar com seriedade. O compromisso de fazer já a obra que podemos agora fazer e fazer aquilo que demora tempo a fazer, mas que se não fosse feito, bem podia eu encontrar o dinheiro para fazer a obra e depois ficava 2 ou 3 anos sentado à espera para realizar. Isso parece-me inaceitável e é frustrar as expectativas dos cidadãos de Oliveira e seguramente também de Ceia, porque, como sabemos, o compromisso que foi assumido no passado e que foi o entendimento das câmaras foi levar aquela obra até Folha Dosa, portanto ela passará por aqui por Oliveira e há de chegar a Folha Dosa. Para isso vamos fazer o trabalho preparatório, vamos fazer os projetos, vamos obter as declarações ou os tais relatórios de impacto ambiental, que se chamam recaps, mas isso é o menos importante, vamos fazer as análises de custo-benefício, vamos criar as condições para que este projeto estruturante possa ser viável, mas possa ser viável tecnicamente quando as condições financeiras estiverem também criadas. Muito se falou do IC6, da ligação aqui a Oliveira, da ligação a Ceia, mas, como digo, nem estes projetos foram realizados. Sr. Presidente, julgo que, se for esse o entendimento dos municípios, estou convencido que será, é seguramente o entendimento aqui em Oliveira do Hospital, é o entendimento aqui na região de Coimbra, julgo que estaremos em condições de lutar em Bruxelas, porque é disso que estamos a falar. Porque é preciso também que as pessoas tenham consciência que estas ideias que se criam aqui no país depois têm reflexo em Bruxelas. E nós hoje temos em Bruxelas, a burocracia de Bruxelas opõe-se à realização destes investimentos em rodovia, apoiados pelos fundos comunitários. Porque foi essa a visão que lhes foi transmitida, que apoiar o investimento rodoviário em estradas como a IC6 era pôr o país a andar para trás. Foi essa a visão que ocorreu no governo anterior e que criou essa marca negativa em Bruxelas. E é isso que temos também que transformar e é por isso que teremos que lutar. E espero, Sr. Presidente, como lhe dizia, se for essa a visão dos municípios, que essa luta seja uma luta ainda neste quadro comunitário, porque nós iniciaremos um processo de reprogramação e essa é a luta que teremos que travar e, como lhe digo, é uma luta que devemos ainda travar neste quadro comunitário. Temos que procurar estes recursos, como eu dizia, porque o país não pode, não tem hoje as condições para realizar investimentos de tantas dezenas de milhões de euros sem esses apoios comunitários. Mas devemos procurar esses recursos, temos essa obrigação, porque é do acesso ao investimento e ao emprego para todos que nós estamos a falar. É de lutarmos por um Portugal mais coeso, por um Portugal mais solidário, por um Portugal para todos, verdadeiramente. Hoje demos aqui um passo importante e começaremos amanhã, nos próximos dias, nas próximas semanas, com outro passo importante, que é realizar exatamente os projetos, que é realizar as condições para, no futuro, o investimento do IC6 poder ser uma realidade. E, Sr. Presidente, se estamos hoje a dar um passo importante, amanhã estaremos juntos, estou certo, a lutar aqui e em Bruxelas, ao fim e ao cabo, por uma Oliveira do Hospital melhor, certamente, mas por um Portugal melhor, por um interior do país melhor, por um país melhor para todas as portuguesas e para todos os portugueses. Muito obrigado.